Salvador Azul 4201, passando no 1300 pés. 201, suba ao 340, saída da El, vigilância. 340 na saída da El, Azul 4201. Question 211, do you traffic, maintain holding point, runway 1-0. Uno com referência visual, após 2000 pés, o azul autorizado Leda. Está voando Leda 4201. Have the same departure as yours, and your flight level crossed another aircraft who will take off first. Do you have an idea how long you're gonna go to stay here? 5 minutes. 5 minutes more? Papa Romeu Serra, não vem visita autorizada, decolapsão no 7, o vento 140 graus, 08 nós. Realizador, vou botar o nosso ataque. O 963, submantenham 360, saída da El. Vou olhar para o ataque, está estabilizado, localizador, não é. Oscar Hotel Kilo, complete aproximação e chame agora a torre 1895, concurso. 1395, obrigado. 963 com o centro de exercício em 125.1, alterna 13395. 251, alterna 13395, bom dia, bom, 963. Bom dia. Compartilha travado, propõe cancelamento, povo 97, óbvio, ela está seu. Teste, para cancelamento, lógico até o quilo. Cancelamento, auto auto aquilo. Já na Vila Evita, decolado aos 3 último controle em 1998. Copiou, vai cancelamento, auto auto aquilo, consegue pôr no 97. Gente, reporte na final, o Oscar até aquilo. Passará, até aquilo. Gol 1093, mantém um ponto de espera. Controle, Papa Romeu Serra 9BVito, decolou para aqui o Momo. Serra 9BVito, sube, mantenha 320, saída Momo, vigilância. 9BVito. Eu confirmo o Zé, por gentileza, do Palácio 4 aqui. Ah, o vento, por gentileza, para botar o Palácio 4 aqui. 1.40 graus, 1.99. Obrigado. Passaria do 2229, desça para 2000 pés, ajuste no 015, reposta estabilizada na leve. 2000, reposta estabilizada na leve, passaria do 2229. Oscar Hotel Kilo avistado, livre pouso pistão 17, vento 140 graus com 9 nós. Livre pouso, Oscar Hotel Kilo 17, obrigado. Nada, bom. Ocean 6211, clear to take off runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Azul 4201, chame o centro em 1251, alterna 13395. Patango Oscar, Hotel Kilo, no Salas 42, confirme o pátio. Tente autorizado o backtrack, libere a esquerda, está na frequência livre. Ocean Air 6211, airborne at spot 3, contact departure 119, this is Murray. Indicate departure 198, thank you, talk with you, ma'am. Departure control, good morning, Ocean 6211, climb 2.0360. Juliette, Romeo, mantenha a cabeceira, 17. Departure. Departure, just apply the rocks to dial. After 2000, clear dial. After past 2000, clear dial, Ocean 6211. 1093, mantenha o ponto de espera. Apenas uma seguida para decolagem, o Alfa Juliette Romeu. Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado decolar, pistão na 7, o vento 140 graus com 8 nós. Mantenha o ponto de espera, boa noite, minha filha. Tá no lock, passarei 229. Passarei 2229, complete, aproximação, torre em 1, 1895. 1895, passarei 229. Após ser autorizada a decolagem em voo na 093. Confie para o controle. Capa Romeu, Sierra 920, passa nível 130. Autoriza de voo direto para Redas. Salvador, bom dia, passarela 2229. Passarela 2229, Continue a aproximação, reporte trem de pouso baixado, travado, ajuste na 015. Vou para trem de pouso baixado, checador, né? Juliette Romeu, decolado às 4h30, aguarde transferência das comunicações. Alfa Juliette Romeu. Estado por onde barreira, Serra 990. Fiquei muito grato. 93354, complete descida para 2000 pés, ajuste no 05 e aposta estabilizada na LED. 2015, reportaremos estabilizado. 3 em Salvador, Passaredo 2229, final da 10, baixar, checar. Passaredo 2229, livre pouso pistão a 0, vento 150 graus, com 8 nós. E pouso no 0, Passaredo 2229. Afirmativo, na 354, terceira critério. Ciente na 354. Serra 90 Vento, chama em Recife agora, na frequência 1260, alterna 128.8. Sente 260, 128.8. Antônio, muito bom dia. De Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, perfil Conde. Direto Conde, Alfa Juliette Romeu, subida ao 090. Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, 234. Sim. A velocidade indicada? 140 de nós. Romeu, 093, visual com a TR na sinal. Após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Após o desvio, o IP ele desça para 2000 pés, ajuste no 015. Mais Chef Delta, não tem escuta da turma. Estabilizado o TAN 9354. Chamou o Alfa Juliette, Romeu? 9354, complete aproximação, chame torre em 1-1895. 2895-934. O Costa Leme 2-1-1, chame Recife em 1251, alternativa 1-3395. 1-3395, tchau. Alfa, Juliette Romeu, Salvador, para tirar. Por que chamou o Alfa, Juliette Romeu? Não, negativo, não foi chamado o Alfa, Juliette Romeu. Pode ir. 093, autorizado pelo colapso, estão no 0,2140 graus com 11 nós. Torre Salvador, o T9354, passou e cedo baixar travado. Luna 093, decolada 52, chame o controle 1998. 1998, muito obrigado, bom dia, agora no 093. T9354, livre pouso, pistão na 0,2130 graus com 99. Livre pouso, não no 0, T9354. Salvador, bom dia, vou no 093, passa 1900, ascensão 360 na Dael. Vou no 093, sub, mantenho 360 da saída da Dael. 360, vigilância, vou no 093. Boa noite, 865 visual com o Airbus retorno na pista. A passagem do Airbus está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Solo 55, libera direito, chama o Solo 1, 2, 1, 2, 1, 1. E ainda 2, 1, 1, 9, 3, 4. Olha, 649 complete, a aproximação foi em 1, 8, 95. Bom dia, gol no 649, passou do onda, estabilizado no ILS. Bom, no 865, autorizado de colapso, chão no 0, vento 140 graus com 99. 49, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 5. Aguardando pista livre, igual no 649. Meia 649, cheque trem, livre pouso, pistão 0, vento 1,40 graus, 99. Trem baixo travado, livre pouso, pistão 10, igual no 649. Decolada 57, chama o controle em 1,19,8. 19,8, igual no 865. Controle Salvador, eu vou no 865, passo a 1070. Pro 865, subam 360, aí dá bom, já. A porta de entrada é direta, lenta. Sobe 360, preciso da bola. Vigilância, após 2000, confirme a leva? Após 2000, pés a leva autorizada. Gente, após 2000, leva. Bono 093, chame Recife, agora, frequência 1251, alternativa 1-3395. 165, chame o centro Recife, na frequência 125.1, alternativa 13395. Chamando agora o centro Recife, 125.1, secundário 12395, boa noite, 165, bom dia, obrigado. Corrigindo o gol 1865, 1260, alterna 1228, bom dia. 260, 288, bom dia, boa noite, mesmo. Bom dia. Direção 206, controle 1198. Obrigado. Controle de Salvador, é. Bom dia, o Rio 5973, decolando a sua escuta. Rio 5973, qual 310, saída Cuca Vigilância. Poderia confirmar a mensagem? Sol 310, saída Pulca Vigilância, Rio 5973. 310, Pulca Vigilância, obrigado. Rio 5973, chame Recife, em 12545, alterna 12685. 2545-2685, obrigado. Romeu, um abraço, controle de Salvador, prossiga. Romeu Cabral apresentou a notificação de voo, Romeu Cabral. Obrigado, reporte de pouso, Romeu Cabral. Desolada 1-3, chama o controle 199.8. Controle 19-1-3-0-5-3, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3-0-5-3, cruzamento 0. 3-0-5-3, contar a regulagem, desculpa, o 360, saída da EL. 360 da EL, 3-0-5-3. Autoriza o 3-0-5-3, voar, móvita. Ótima. Somente autorizado, Leda, aguarde para a nação. Aguarda. Tática Bravo, livre frequência na Tática Portar, é decolagem. Então, 9970, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus com 99. 92, desça para o nível 050, chegada a Mare. A 3153, foi ótima, agora com Recife 1251, alternativa 13395. 1-2-3-9-5, voando, modo, interceptando 3-1-5-3, grato, bom trabalho a todos. Comente. Meu agora 5 milhas para ingressar na terminal Aracaju. TV será terminado, mantenha o 90 e chame Aracaju 120.3. Será 19970, decolar 220, chama o controle 119-18, com voo. Federal vai chamar controle 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, sube e mantenha o 360, saída Momo, vigilância. Sobe para o 360 na saída Momo, Federal 9970. Alinhado e pronto, cabeceiro no 7. gravante, que autoriza a decolar a pista 17, o vento 140 graus com 8 nós. Bravosca. Bravosca, então estaciona a frequência livre. Gente, então chame quando pronto, Bravosca. Sente daquilo, desça para 4 mil pés, chegada 110 no meio ajuste. Cono 092, desça para 2 mil pés, o ajuste no 015 e reposta estabilizado no ILS. Canal 9970, chame o centro Recife, a frequência 1260 alternando 28.8. Vai chamar Recife 1260 alternando 28.8, 09970, bom dia. Já do táxi, reporte na Papau, Bravocha. Deu Bravões autorizado, ingresso na pista LL, pronto, cabeceira no acesso. Point, autorizado por falar, pista 17, o vento 140 graus, com 9 nós. Romeu Bravo, Oscar, decolado em 29, chama o controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, Oscar. Oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar. Romeu Bravo, Oscar, bom dia, está no radar. Sobe 400, saída da Elvo e na proa de Leda. 400, na proa de Leda, bom dia, Romeu Bravo. No 092 na escuta. A escuta estabilizou, 092. 092, chame torre 118, décimo 95. 092 estabilizou. Bom, no 092, continua a aproximação. Reporte de frente, pouso machado travado. Ajuste no 016. No 016, machado travou, 092. Força aérea 2020. 2020 para 4 mil pés na chegada Golf, QNH 1096. Livre pouso, pista 10, vento 140 graus com 11 nós. Livre pouso, 092. 759 ali, mantém cabeceiro no zero. Uno 092, no solo 35, libera direito, solo 121, decima 1. 21, 1, boa, 0. Romeu Bravo, Oscar Controle. Chame Recife 1251.